O dia 23 de junho na história, 1861, inaugurada a estrada de rodagem União e Indústria entre Petrópolis, Rio de Janeiro e Juiz de Fora, Minas Gerais. 1966, morre atropelado aos 81 anos o professor Maurício de Medeiros, membro da Academia Brasileira de Letras. 1988, Brasil apoia a OLP na criação de Estado Palestino Soberano. 1993, Câmara aprova reajuste mensal para trabalhadores e aposentados e pensionistas e autoriza o Poder Executivo a estender o benefício aos servidores civis e militares. 1996, Paulo César Farias é assassinado em sua casa de praia perto de Maceió. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.